Pra começar no ritmo, uma piada pra você. Ah, não. Começou, tá demorando. Você sabe qual é o desenho animado preferido do Seth Rollins? Do Seth Rollins? Ih, já começou as piadas. Tá com a mínima ideia. Os Sete Irmãos Primos. Nossa, não, que não, beleza. Não, vou sair. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso Talking About Wrestling, que agora, aparentemente, segundo o nosso blog, virou o Talkcast aí, quarta edição, acho que é a quarta edição do nosso podcast aqui para vocês. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, que está conhecendo o nosso projeto aí. Você vai ouvir um pouco aí das notícias, um pouco de indies, um pouco de WWE, um pouco de wrestling aí. Se você gosta de wrestling, com certeza você vai gostar do nosso projeto. E eu começo chamando os nossos amigos que vão participar desse papo descontraído aqui com você, começando pelo meu amigo Rafa, diretamente das Minas Gerais. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Léo, beleza? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá ouvindo. Então, hoje a gente vai falar, igual você falou, vamos falar um pouco sobre a WWE, sobre as indies, que infelizmente hoje eu tô por fora, e outras coisas mais. E se alguém falar mal do Baron Corbin hoje, vou mandar tomar no cu. Temos promessas de treta então nesse programa, porque tem Baron Corbin na pauta aqui, vamos lá. Agora vamos apresentar também nosso amigo Wallace, o EdTV, como muitos aí conhecem lá do YouTube, está aqui conosco mais uma vez para mais um festival de piadas ruins, Wallace. Fala galera, mais uma vez estou aqui e espero não contar muito ruim assim hoje. Contei demais no Face Off. Mas tem que. No finalzinho a gente prepara uma especial aí pra galera. Vamos lá, que temos estreia hoje na nossa bancada aqui. Pela primeira vez participando do nosso Talking About Wrestling, o nosso amigo Okami está aqui. E aí, Okami? Opa, muito boa noite, meus companheiros Wallace, Léo, Rafa. É um prazer estar finalmente, depois de tanto tempo, debutando nesse programa. Vai ser uma honra poder conversar um pouco sobre o que aconteceu essa semana no Raw, no SmackDown, e participar desse papo entre amigos. Sem dúvida nenhuma, participar desse grande bate-papo aí com a gente. Você que está ouvindo, que está participando, está acompanhando aí, pode participar com a gente, deixa os seus comentários. Tem um mano, inclusive, que ele sempre comenta para falar que o áudio está ruim. Eu espero que dessa vez o áudio esteja bom. E que ele comente algo diferente disso, né? Esperamos que sim. Vamos lá, então. Temos muita coisa para estar falando aqui no nosso Talking About Wrestling de hoje. Eu quero começar, então, falando sobre o Monday Night Raw dessa semana aqui, que a gente, óbvio que não vamos falar do show completo, né, porque, né... Três horas. Não dá para falar do show completo, mas vamos falar aí dos destaques. E o grande destaque, com certeza, aí, desses últimos Monday Night Raws, é essa rivalidade aí entre John Cena e Roman Reigns, né? Duas promos ali de impacto que pegaram muitos de surpresa, né? Muita gente achando que era uma pipe bomb, que era microfone aberto para o John Cena. Muita gente falando que é roteiro. Eu já quero saber, então, do Wallace. A gente comentou sobre essa rivalidade no último podcast. Eu quero saber o que ele está achando aí desse início de rivalidade aí pro No Mercy. Olha, eu tô achando boa, muito boa por enquanto, né, em matéria de promo, de segmento, essas coisas, eu tô achando muito bom. No último Raw, né, no Raw da semana aconteceu aí, né, que o John Cena fez um favor a todos por enterrar o Jason Jordan. Obrigado, Cena. Cara, foi muito foda no último Raw. Provavelmente teve algumas partes aí que foram fora do roteiro. Provavelmente começou lá, fora do script, e o John Cena lá compensou. E, cara, eu nunca vi um lutador ser tão ligado no microfone como o Roman Reigns foi pelo Cena. O Cena, cara, é fera no microfone, isso é inegável, apesar de eu não gostar dele. O cara é muito fera no microfone, cara. O cara tem uma excelente mix skill. E é esse tipo de mix skill que main eventers tem que ter, igual o tipo do Cena. Apesar de muita gente não gostar dele, eu posso falar que é um belo dos principais da WWE, na minha opinião. Em matéria de personagem, que ele compensou pra caramba sim, mas 2015 pra cá ele vem evoluindo em ringue, né? Mas não tô falando pra essa luta, mas anota, a minha match vai ser tão merda como Brock Lesnar vs Randy Orton. Será? Eu acho que a gente tem tudo pra ter uma boa luta aí, vamos ver. Eu acredito que não vai ficar só no No Mercy, óbvio que... Eu acho que essa rivalidade vai acabar num pay-per-view maior, como, por exemplo, sei lá, o Royal Rumble lá em janeiro, ou o próprio Survivor Series, que é agora em dezembro. Agora, a gente tem que falar que o que me surpreendeu e que eu gostei muito foi o Cena jogando na cara mesmo a parte que o Roman Reigns foi pra fazer uma boa promo. Isso foi legal. É, verdade. Uma cara de ser uma provável... Nova pipe bomb, né, Okami? Foi um reversal, né? Praticamente um reversal. O Reigns começou com aquele mesmo assunto que já é conhecido da galera toda, do Cena enterrar pessoas, enterrar jovens talentos. Assim, apesar de terem falado que estava dentro do roteiro, eu acredito sim na possibilidade de uma pipe bomb ali da parte do Reigns ter saído do roteiro para, sei lá, quem sabe, desestabilizar o Cena. Só que o Cena é o Cena, né, cara? Você ama ou odeia, o cara é fera no microfone. Ele entretém 100% das pessoas, tanto quem gosta dele quanto quem odeia. E no final das contas, ele acabou saindo por cima, de um jeito particularmente fenomenal, né? Querendo puxar o saco do cara não, mas foi muito foda. Eu, particularmente, achei a promo. Foi o que valeu o Raw daquele dia. Com certeza. E eu quero saber a opinião do Rafa também sobre essa rivalidade aí que está no seu andamento aí. Quero saber o que ele está pensando dessa rivalidade entre Cena e Reigns. Olha, eu estou gostando demais. Igual o Alisson Ocampo falar. As prom foram espetaculares. Tanto na parte de John Cena, que dispensa comentários, com certeza é o melhor. Nos últimos anos a WWE já teve, o cara é foda, ele humilha mesmo. Seja qualquer pessoa, ele humilha no microfone. Ele sempre dá aquelas patadas bravas. E o Reigns, como a gente assim, inesperadamente, fez uma forma boa, muito boa, né? Só que eu tô com o Alice nessa. Tô com medo da rivalidade ser tão boa fora do ringue que quando chegar na luta vai ser aquela merda total. Tomara que não. Foi assim com o Lesnar versus Orton, né? Pois é. Não, mas eu já tinha achado a rivalidade do Orton e do Lesnar meio bosta já nas promos e no fora do ringue. Então, pra mim, não teve surpresa nenhuma. Então, isso que eu ia falar. A gente, vamos falar do Randy Orton contra o Bray Wyatt. Então. Ah, isso também. Foi um caso de... E que também teve o segmento do ano também, quando o Orton tacou fogo na cabana do Bray Wyatt. Aquilo foi foda. Aquilo foi da hora. Sinceramente, eu não lembro de um segmento tão foda quanto esse. Eu achei essa muito melhor do que o Orton versus o Brock Lesnar. Na minha opinião, foi muito melhor. Eu também tenho medo de que seja esse tipo de rivalidade, que só seja boa storyline e que o Rune não faça merda nenhuma. E eu acho que pelo tamanho dos dois, voltando ao assunto do Reigns e do Cena, eu acho o No Mercy muito, assim, forte. Essa luta é no mínimo Royal Rumble. Mínimo. Com certeza. É uma luta, uma rivalidade que vai... um pay-per-view de vitória para cada lado e o terceiro é provável que fique com o Reigns, que é o mais novo, né? Quem, no caso, precisaria da vitória, né? Ou pode ser também que aconteça a mesma coisa que aconteceu da rivalidade do CM Punk com o John Cena em 2011, né? Aquela toda a storyline toda que foi muito boa e no final chegar lá no combate ser uma match também muito boa. Então pode acontecer isso também. Agora, na minha opinião também, vai ser a match que o Cena passar a tocha pro Roman. Agora, quem manja da New Japan Pro Wrestling vai entender essa, que eu acho que Cena versus Reigns, é uma versão barata de Tanahashi versus Okada, né? Uma versão barata, que é duelo pra ver quem é o principal lá. Quem é o Ace, né? É, a famosa Batalha dos Aces, né, como é que foi conhecido. A diferença da rivalidade do Tanahashi com Okada durou 4 anos, né, e foi muito bem educado. Sobre o Cena e o Reigns... Apesar de ser uma match de WrestleMania, eu não queria. Por um simples fator. Roman Reigns mais um main event seguido, o quarto. Pelo amor de Deus, né? Mas tenha certeza que ele vai estar no main event da WrestleMania. Seja contra o John Cena ou contra o Brock Lesnar. Né? Agora, tem alguns argumentos no Cena que eu achei muito válidos. ele fez aquele segmento da Clover Rice, como por exemplo, ele disse que deu prestígio ao sul-americano. Ele começou lá no 2004, quando ele ganhou lá o cinturão do Big Show lá na 10, da WrestleMania 20, perdão. E ele fez um bom reinado com esse cinturão. Tanto que ele teve outros três reinados, se não me engano, outros três reinados com esse cinturão e foram muito bons. Então, digamos que o Cena teve um argumento bem válido quando ele disse, citou o cinturão americano como forma de prestígio, porque ele deu prestígio. Só falar uma coisa que ele falou na promo, o último reinado dele, ele lançou alguns talentos aí no Open Challenge que ele fazia, como o Kevin Owens, como o Zayn fez um puta combate fudido ainda com ele. O Zayn tava fudido no ombro. Cesaro. Né, naquele combate, né? Cesaro teve muita luta boa no Open Challenge dele, né? Foi uma valorizada num título até então esquecido naquela época. Verdade. A outra patada que o Cena deu lá, que vocês não falaram agora, foi quando ele disse que o trabalho que eu faço de part-timer é muito melhor que o seu full-timer. É verdade. Cara, eu concordo. Nesse último lance. Se bem que o Lamar ultimamente vem melhorando. Por exemplo, no último SummerSlam, ele teve uma boa atuação naquela Fatal Four. Com certeza. A gente fala sobre essa rivalidade, com certeza a gente vai falar muito ainda sobre ela aqui no nosso Talking About Wrestling. Eu quero destacar mais algumas coisas no Monday Night Raw, e essa eu quero, especialmente, eu sei que o Rafa gosta bastante do The Miz, e eu quero jogar especialmente para ele comentar isso, porque o Miz teve o combate dele contra o Jeff Hardy, e o Miz reteu, e reteu limpo, Rafa. Né? Eu queria mandar um chupa pro Alisson, um chupa pro Vitor, que me zoaram falando que ele ia ganhar, que ele ia lá. Olha o Miz aí, calando todo mundo. Eu dispenso comentários, né, sobre o que eu acho do Dan Miz. Eu sou muito fã dele. Por mim, nunca perderia esse título. Que ele que trouxe um prestígio novamente. Dean Ambrose ganhou, fez perder totalmente o prestígio, como sempre, né, que é uma merda. E, sinceramente, me surpreendeu. Eu achei que o Miz não ia ganhar mesmo. Achei que a Maria ia interferir de algum jeito, como ela sempre fez. Eu praticamente assustei. Ainda mais por ser o Jeff Hardy, aquele Zé Droguinha. Tá certo, olha o ódio gratuito pra cima do Jeff Hardy. Agora eu quero saber do pessoal, porque qual vai ser a próxima rivalidade do Miz aí? Porque o Jeff Hardy não tem argumento pra uma revanche aí, né? Eu não vejo um argumento pra ele ter uma nova chance no No Mercy. Quem entra nessa rota por título? Eu acho que vai continuar sendo o Jeff Hardy. Ele vai ter alguma promo no Raw seguinte, o Danis vai aparecer, vai falar que ele não merece chance, não sei o que é lá, não sei o que é lá. E vão acabar marcando de novo, Jeff Hardy e Danis. E aí, se marcar em pay-per-view, eu acho que infelizmente o Miz perde. Ou eles podem turnar o Matt Hardy e deixar o título com o Miz ainda, né? Ah, que é uma possibilidade que todo tá ventilando, né? Isso aí é tão bom que não vai acontecer. Esse é o problema. É. Agora uma coisa, sabe por que o Miz teve que vencer o Jeff Hardy? Depois dessa, acho melhor até a gente mudar de assunto e falar também. Tá. Não, mas voltou, chupa, drogadinho! Isso é teu. Se envolve o Jeff Hardy, passa pro próximo assunto. Por favor. Vamos falar então da rivalidade para o No Mercy do título feminino, porque finalmente não vai ser entre Alexa Bliss, entre Sasha e entre Bayley, porque tem mais gente na rivalidade aí, porque Emma e Nia Jax vão disputar juntamente com a Sasha e com a Alexa no No Mercy. Então, teremos um 4 fatais, que acho que pode ser bem melhor do que, mais uma vez, Alexa e Sasha, né? Olha, Alexa e Sasha realmente estavam estagnados. A Emma, convenhamos, é café com leite. Me conta, né? Vai ser mais uma triple do que uma four. Mas eu não acho que a Nia tenha alguma chance de ganhar, não. Eu acho que ela vai ser mais como uma muralha que vai atrapalhar a Sasha e a Alexa. E apesar de eu estar muito torcendo para a Alexa vencer, reter no caso, eu acho que vão dar o título novamente para a Sasha. Vai ficar de novo aquela troca chata de mãos que aconteceu igual ano passado, o retrasado, nem lembro. É, acho que foi ano passado mesmo, onde a Charlotte vencia em pay-per-view, a Sasha vencia em Monday Night Raw. Então, ninguém conseguia manter o título aí. E a gente teve também, pra gente finalizar nesse Monday Night Raw, a rivalidade, o combate entre o Strowman e o Big Show numa Steel Cage, que eu acho que aí vai ser o último combate do Big Show, tanto é que depois a gente tem uma notícia disso. E eu gostei desse combate, achei legal e elevou muito mais ainda o Strowman para uma rivalidade com o Brock Lesnar. Eu queria muito que o Strowman vencesse esse título aí, viu, Rafa? É, com certeza. Igual você falou, a luta foi muito boa, como sempre, né? As lutas, eles lutaram 3 vezes já, não foi? Nossa. 2 vezes no Monday Night Raw. E 3 com essa, o Steel Cage. Então, os dois parece que eles dão muito bem, né, no ringue. Dois caras pesados que sempre dão uma luta boa para o público, sempre entretém. E sempre colocam uma coisa a mais. Igual o ringue quebrando, Steel Cage quebrando. E eu também tô com você nessa. Eu queria que o Brock ganhasse do Brock Lesnar. Não acho que vá. Claro que por vendas, uma 7 fatores, todo mundo sabe que a WWE gosta, tanto gosta de dinheiro. E também, tipo, o Brock Lesnar ganhar, no momento seria pouco para ele, pelo trabalho que está sendo feito. Eu acho que ele deveria ganhar de um jeito assim, perder de um jeito sujo, o Led dar um golpe baixo, sei lá, e mais pra frente ele ganhar. Só que, infelizmente, ele não vai levar esse título. Não agora, nem ano que vem. Vai demorar muito pro Bronson ganhar um título principal da WWE. Se é que ele vai ganhar um dia. É, agora o que me impressionou foi aquele... Foi um elbow drop que o Big Show mandou da terceira corda, né? Caralho, a gente vê ele lutando. Foi bichado de jeito nenhum. Ele tá com o quadril zoado também e fazendo isso. Olha, o Big Show deu sangue. Até por isso que eu acho que essa foi a última luta dele. O que você acha, Wallace? Cara, primeiro, essa luta do Big Show com o Strowman é previsível em vários aspectos. Sempre vai ter um spot foda, como foi o caso da última vez que quebrou o ringue. Dessa vez já era previsível que ia quebrar Steel Gate. Isso é que aconteceu. O Arsenal foi lá, apertou o Big Show, e quem fez o Steel Cage quebrar. Simples, era previsível. Agora, o mérito de que a match foi boa, obviamente. Os dois têm uma química fodida em ringue, cara. Então essa rivalidade tá legal, vamos ver o que vai acontecer. E acho que de Monday Night Raw é isso. Agora eu já quero começar falando com o Okami sobre o SmackDown Live de ontem. A gente teve uma promo aí que foi no início lá do Shane McMahon e o Kevin Owens, né? Foi uma promo pesada. O Kevin Owens colocou família no meio, falando que o Shane deveria ter morrido no acidente de helicóptero. O Shane foi lá e, obviamente, desceu a lenha no Kevin Owens. E essa tem tudo, eu acho que tem tudo para ser também uma excelente rivalidade. E acho que pode dar um bom combate, assim como foi Shane e Jay na WrestleMania, hein, Okami? O que você pensa aí sobre isso? Com certeza. Tem um potencial muito grande. O Kevin Owens, ele é muito talentoso, muito habilidoso. Não tanto quanto o AJ, mas ele tem seus méritos, com certeza, como wrestler. O Shane, apesar de não ser um wrestler, ele também consegue se desenvolver muito bem em um ringue, dependendo com quem ele tá. E eu acho que depois da Shane versus AJ, essa tem uma rivalidade com um potencial muito grande para, não digo um main event de um pay-per-view, mas entreter bastante ou até mais do que um main event de um pay-per-view, né? Considerando que temos atualmente o Mahal como campeão da WWE. E é bem capaz que, se for no Hell in a Cell, temos um combate Hell in a Cell. Acertou. Eu ia falar isso agora. Pode ser provável que seja uma Hell in a Cell match. Até da hora pra caramba. Mas eu acho que a match terá o mesmo nível de AJ Styles versus Shane McMahon na WrestleMania 33, mas acho que vai ser boa sim. Agora eu quero saber a opinião do Fael, então, sobre essa possível rivalidade aí, que tem tudo pra começar agora e terminar. Eu acho que termina no Survivor Series com um time Kevin Owens contra um time Shane McMahon, Fael. Eu também acho, mas aí é que tá o problema aí. Vão mandar o Kevin Owens pro Raw, ou vão pôr uma estipulação, sei lá, de demissão pro... Ou do Ken, ou do Shane, ou do Kevin. É uma coisa se pensar, né? Qual a exploração que vai ter. Não vai ser apenas se tiver essa luta, Team Shane versus Team Kevin Owens, vai ser uma simples luta. Vai ter uma exploração para tirar um dos dois. Com certeza, só o Kevin Owens, né? Então, que mais poderíamos falar sobre essa rivalidade aí, pessoal? É uma rivalidade que está começando agora. O Shane foi suspenso, né? Um pedido do Mr. McMahon. Uhum. O Kevin Owens disse que... E o Vince vai semana que vem para o SmackDown. E o tio Vince vai ao SmackDown. Eu não me lembro a última vez que o tio Vince foi ao SmackDown, galera. Ele já pisou no SmackDown? Ué, eu não sabia disso, não. Ele já foi no SmackDown, né? Atitude era. Porque assim, quando se fala do Vince, é impossível não associar a imagem dele ao Raw. Tipo, ele cadeando pro Smack. Exatamente. É verdade. Meu, acho que a última vez que ele esteve no SmackDown foi em 2003, com a Sable, cara. E tava meio que uma feud com a Stephanie McMahon, que na época era a média do SmackDown. O Wallace é o nosso Charles Henrique. Do West. O Wallace Henrique Pedia. Exatamente. Nossa, cara. Nossa, não sou demente igual ele, não, que é isso? Só a inteligência, o saber demais, a ser a enciclopédia do Talking About Wrestling. E a facilidade de fazer piada. Era pra ser uma piada. Você estragou a piada. De interessante é isso que a gente tem. A gente teve mais uma vez Randy Orton e Nakamura. O Nakamura vai ter mais uma vez desafiante do Mahal. Tem mais algo interessante pra gente comentar aí, galera? O SmackDown realmente carece um pouco de coisa interessante. Cara, eu acho que deve começar também mais das histórias com o Daniel Cova. Isso, bem lembrado. Acho que até já começou, viu, no último. Quando teve o combate aí do Ty Dillinger e do AJ, acabou o combate rapidinho. O Corbin foi lá e atacou o Ty Dillinger. Pelo Ty ter roubado a chance dele, que foi prometida no Open Challenge pelo AJ, naquele combate contra o Kevin Owens. Então, agora na próxima semana teremos outro combate pelo título, AJ Styles e Ty Dillinger. Com certeza o Baron Corbin vai interferir, né? O modo que ele tem atualmente de se manter presente, né? Infelizmente. E vai perder, né? Então, eu já vou aproveitar o gancho aí e já vou mandar a primeira notícia que a gente tem aqui, então, sobre o Baron Corbin, porque segundo o Dave Meltzer, aquele que é o homem das estrelinhas, que distribui estrelinhas para todos os lados, ele disse que a WWE ficou muito perto de ter demitido o Baron Corbin, mas não foi por causa das discussões dele no Twitter, mas sim por um incidente no backstage. O Meltzer, ele não revelou exatamente qual foi o incidente em concreto, mas dizem os rumores que o médico da WWE, o Dr. Joseph Maroon, esteve envolvido na situação. Ele teve o Corbin teve uma discussão quente aí com o médico experiente da empresa quando ambos falavam sobre concussões. Então o Corbin disse que ficou discordando muito do médico e isso gerou um hit nos bastidores. Então, por isso, ele perdeu esse push, perdeu o Money in the Bank e ficou muito perto de ser demitido, só não foi demitido porque o Titio Vince gosta muito do Baron Corbin, viu, Rafa? Será que gosta? Eu tenho ali. Vai tomar no cu de verrinha, tá? Não foi, obviamente. Eu tô indo embalo. Quando ele ganhou, eu tinha muita expectativa nele. Eu sempre torci por ele, sempre quis ver ele tendo uma moral na empresa. Infelizmente, por coisa boba, ele perdeu essa moral totalmente e agora só tem a decair na empresa. Daqui a pouco ele virou um jobber mesmo, só de perder. Infelizmente, daqui a um ano, tá sendo demitido. Ele, na verdade, acho que acabou a moral. O pouco de moral que ele tinha já era. Ele não vai conseguir elevar mais. Eu, como host, eu tenho que jogar fogo nessa situação. Eu quero saber do Okami, o outro lado agora. Olha, pra mim, apesar de ser uma coisa do Dave, não tá colando muito essa historinha, não, de uma discussão entre ele e o médico. Eu acho uma coisa muito, muito meia boca, muito fraca pra uma perda de um push. Faria muito mais sentido pra mim o lance lá dos Twitter, do que essa historinha. Eu achei ela uma coisa bem, uma desculpinha pra abafar o negócio. E talvez também tirar o do Cena da reta, né, que tinham falado que ele tinha interferido na decisão do cash-in, quem sabe. Só que vindo do Vince, cara, eu não duvido de nada, por coisa boa. Olha o que fez com o Titus O'Neil. Então. Mas, como falaram aí, o Vince gosta do Corbin, né? Então, quem sabe? Alguém se deu uma de Hulk Hogan. Exatamente. E eu já quero jogar uma pergunta ao Wallace, porque isso me lembra um pouco o que aconteceu com o Drew McIntyre. Ele teria a chance de ganhar a Money in the Bank, né? E discutiu com a galera lá e quem ganhou foi o Swagger, parece. A história é parecida, agora a gente não sabe como o Gami disse que realmente aconteceu, né? Na verdade, não foi um incidente com galera, mas foi um incidente que aconteceu com a mulher dele na época, que acabou vazando e a resolveu tirar o puxo dele. Eu lembro dele falar antigamente que ele tinha muitos problemas familiares com a família dele. Eu não lembro se era com a esposa ou se era com a mãe. Tinha um problema familiar, por isso a galera desistiu dele. Era com a esposa. Com a esposa, né? Era com a esposa. Cara, esse é o Twitter. Não tem motivo disso. Isso pra mim é motivo fraco. Tirar puxo. E o Belka não fez aquilo, na minha opinião, é porque ele fez aquilo de rio. Ele tem que tratar as pessoas mal, tem que fazer seu papel de ruim. Então, o que o Caviões faz? Olha o que o Caviões faz nos live events. Cara, ele tomou com uma criança que tinha a camisa do Roman Reigns. Ele, quando ele viu alguém, assim, dá autógrafo, e jogou o papel no chão. Na rampa de entrada. Cara, e ninguém fez nada com o Kevin Owens. Agora, ninguém da WWE fez nada com o Kevin Owens. Por que parar isso com o Daryl Corman? Isso é muito sem sentido nenhum. Esse negócio do México também não é com o Kami. Pra mim, é conversa pra boi dormir. Conversa pra boi dormir. Deve ser o negócio dele, vestido dele de ser WWE Champion pra ele ser campeão americano. Mas discussão por causa de concussão também é um pouquinho meio lorota isso aí. Pra começo de conversa, por que ele estaria discutindo com o médico? A troco de quê? Mas não sei nem o que aconteceu. Isso aí. Tô sincero. Tomando um vídeo, porque não, né? De forma alguma, o código já foi. Eu vou deixar rodar essa treta aí, porque eu quero ver o aceita que dói menos. O Léo da Sete tá falando do Dave Meltzer. Eu acho que o Dave Meltzer devia ser astrólogo. O cara do ele devia tomar no meio do rabo dele. É porque ele adora uma estrelinha. E tem estrela no cu dele. Eu aprendi a não gostar desse cara por causa do pessoal que fica babando ovo com essa putaria de 5 estrelas numa luta. Eu acho meio imbecil. Pra muita gente a luta só boa. Beto, além de você pro Santos, fica com essa babação de ovo do Meltzer. Porque, tipo assim, não é nem o fato de você gostar do termo five-star match, mas é o fato de você esperar o Meltzer dar uma opinião pra depois falar se você gostou ou não daquela luta. Eu vou usar mais uma vez esse... O Wallace disse que o Meltzer é o cara das estrelas e agora o Cold virou o cara do anel. O Facebook oficial lá da Ring of Honor postou um vídeo ali de um dos seus últimos shows onde o Cody, que é o atual detentor do título mundial da Ring of Honor, apresenta o novo título da empresa, que, como o nome da empresa diz, é o Ring of Honor, o anel de honra. É um anel onde, segundo ele, todo mundo que for disputar o título agora, em vez de apertar a mão do Cody, terá que beijar o seu anel, Kami. Que bosta. Eu não sei nem por onde começar, né, a falar sobre isso. Eu tinha lido num comentário, não sei se é verdade, sei lá, que a Ring of Honor tá com um problema com o cara que faz os belts. E por causa disso, até ela resolver esse negócio, ela se utilizou desse meio de representatividade do campeão, criar um anel. Eu não sei se é verdade, eu li isso num comentário, porque eu não acompanho a Ring of Honor, não sei como é que é a situação da empresa. Cara, mas isso é ridículo, cara. Isso é muito ridículo. Não, é ridículo, com certeza. Ridículo pra caralho, meu. Porra, poxa, se falar, pega um belt, transforma ele num anel. Cara, essa é a época de que a Ring of Honor tá com um booking ruim atualmente. A Ring of Honor tá com um booking ruim. Cara, é por isso que o Donovan Dijak saiu da empresa, é por isso que o Lil Rush saiu da empresa, é por isso que o Kyle O'Reilly saiu da empresa, o Kyle O'Reilly e o Bobby Fish, que eram da Ring of Honor, estão na WWE agora, por isso que o Adam Cole o NXT vai a casa da Ring of Honor. Vai virar a Ring of Honor. Tem uma porrada lá, tem Roderick Strong, tem o Adam Cole, tem o Kyle O'Reilly, Bobby Fish, tem agora vai chegar o Dijak, chegar o Lil Rush, porrada de gente. Cassius Dono passou porrada. Por lá e foi campeão de duplas. Cassius Dono. Chris Hero, né? Cassius Dono. Chris Hero foi campeão de duplas com o Cesaro, cara. Curiosidade. E agora eu quero saber a opinião do Rafa também. O que, que ele achou aí do anelzinho do Cody, Rafa? Escroto pra caralho. Me recuso a falar sobre isso. Pelo amor de Deus. Isso é a prova de que o Renato Cody tá uma merda. Muito bosta, cara. Agora vem a porra do rei. O que é o seguinte... Cody não conseguiu fazer uma match boa com o Kazuchika Okada, que até com o Bela Fale conseguiu fazer uma match boa. Se nem o Cody Rhodes conseguiu fazer uma match boa com o Kazuchika Okada. Nem com o Sanada ele conseguiu fazer uma match boa. E agora vai vir o Minoru Suzuki, que é um dos melhores luta japonesa da atualidade. Continua inova, ele continua sendo o mesmo jeito fucking WWE no governo. Isso é uma merda. Cara, você vê lutadores que saem da WWE, vai trazer isso. Até o Jack Swagger tá inovando, cara. Até o Jack Swagger, olha a luta dele na WWE contra o Joe Hendry. Até ele tá inovando e nem o Cody tá fazendo isso. Puta que pariu, cara. A verdade é que o Cody Rhodes é um novo Randy Orton, preguiçoso, lindo. Tá lá por causa de dinheiro e contrato, apenas isso. Ele tá nem aí pro wrestling mais. Tá sendo o pesadelo americano, é verdade, pô. Tá no Bullet Club, é o pesadelo mesmo. Tá sendo o péssimo membro do Bullet Club. Enquanto o pai dele era o American Dream, né? É. Com certeza. Foi de sonho pro pesadelo. De sonho pro pesadelo. Boa. Foi realmente boa pra ele. Vamos lá, então. O que foi anunciado aí pela New Japan Pro Wrestling é que o atual detentor do título americano do IWGP, né, do New Japan Pro Wrestling, o líder do Bullet Club, o Kenny Omega, ele tá lesionado, então ele tá sendo retirado dos shows aí, do Destruction, né, foi retirado do Destruction. A gente falou no programa passado, se você quiser saber um pouquinho, vai no programa passado, escuta o card aí do Destruction. Então ele foi retirado desses cards para se recuperar e defender o seu título lá na frente contra o Juice Robinson, né, Wallace? Exatamente, pô. Ele iria enfrentar o Juice Robinson pelo cinturão americano da WWE. Vai lembrar que eu disse isso no último podcast, né? O Juice Robinson ganhou essa chance por ter vencido o Omega no Jungle Climax, mas é. Grandes valores da atualidade aí, lesionado. E infelizmente, poxa, não, ele não vai conseguir começar a dar prestígio pro cinturão americano. Porque, poxa, tá lesionado e vai demorar pra caramba pra fazer essa primeira defesa. Então, poxa, vai ser muito ruim. É, com certeza. Aí a gente teve confirmado aí como o novo membro do Bullet Club, que substituirá aí o Kenny Omega nos combates em que ele estava sendo anunciado, nos combates de dupla, trio, etc. O irmão do como chama lá? Tangaloa, lá eles, né? O cabeludo? Isso, diz o que cabeludo? Quem tá sendo anunciado é o irmão dele. É o Tamatonga, né? É o cabeludo. Se é o cabeludo, é o Tamatonga. E, inclusive, é meu xará, Léo alguma coisa o nome dele. Então, falamos aí sobre a New Japan Pro Wrestling. Inclusive, temos mais alguma coisa aí, Wallace, de New Japan? Você que tá mais aí antenado? Bom, vamos um pouquinho. Los Angeles, né? Você que tá ouvindo aí o Talkcast, deve estar estranhando. Ah, mas tá entrando uma gravação diferente. Então, a gente teve um pequeno probleminha na nossa gravação no momento que a gente falava sobre a Battle of Los Angeles, edição 2017 do Battle of Los Angeles, do torneio que é conhecido como Bola lá fora, evento independente aí da Pro Wrestling Guerrilha, ou a PWG, como muita gente já muita gente conhece aí. Teve, então, aconteceu no comecinho de setembro a edição 2017, 13ª edição da Battle of Los Angeles, e o wrestler Ricochet venceu pela segunda vez. Foi o primeiro wrestler a vencer duas vezes o Battle of Los Angeles. Afinal, ele venceu o Jeff Cobb e o Keith Lee para se consagrar, então, o vencedor da edição 2017 do Battle of Los Angeles. Ele, então, como eu já adiantei, se tornou o primeiro wrestler a vencer por duas vezes o Battle of Los Angeles. Venceu também em 2014. O Ricochet, para vencer, para chegar até a final, eliminou os wrestlers Flamita, o Desmond Xavier, o Travis Banks, e aí chegou na final para enfrentar o Jeff Cobb e o Keith Lee. Para você que não sabe, você que está chegando aí, caindo de paraquedas, que acompanha mais a WWE, grandes wrestlers que hoje estão na empresa de Stafford participaram aí do Battle of Los Angeles, como, por exemplo, o Daniel Bryan, na época, Bryan Danielson, o AJ Styles está aí agora, o Sami Zayn venceu em 2011, também o Adam Cole e o Kyle O'Reilly venceram também em 2012-2013. E o Zack Sabre Jr., que esteve aí no clássico Cruiserweight, também já venceu. Enfim, grandes nomes do wrestling já passaram por esse evento, que é um dos mais conceituados, um dos mais esperados aí da PWG, do wrestling independente. O Kevin Owens também já participou aí. Então, Parabéns ao Ricochet, que venceu a edição 2017 e se tornou o primeiro wrestler a vencer duas vezes o Battle of Los Angeles. Fez história o Ricochet e a gente continua aí com o nosso programa, o nosso TalkCast. Mais uma vez, a gente pede desculpa e agora você continua normalmente com o nosso programa, que não tivemos mais uma perca de áudio aí. Muito obrigado e continua ouvindo o Talking About Wrestling. Silêncio. Só falta um grilo no fundo. DDK e o Zubum. Será o Wallace pegando o lugar do Victor? O Victor, olha só. Se ele caiu realmente, daqui a pouco ele volta. Voltei. Eu voltei. Olha só. Pra quem acompanha Lucha Underground, o Ricochet é o Prince Puma, né, Wallace? Poxa, ele foi o vencedor da Dario Cueto Cup, né? A Copa Dario Cueto. Derrotou na final também um adversário que eu não gostei que ele venceu, que é o Pentel Ceroneiro, que é o Pentagon Dark lá na Lucha Underground. Que eu falo pra caralho pra esse luteador, que não vai curtir isso, mas foda-se, até porque ele sabe lutar de todos os estilos possíveis de wrestling, seja powerhouse, seja high flyer, seja técnico, seja qualquer coisa. Ele se vira com qualquer lutador lá de qualquer estilo. A fralda da atualidade é o tempo ser o mesmo, e chupacan, chupacum, né? Cu pros íntimos. Olha só, o Cano nunca participou, tá? Debutar logo aí também, né? Pois é, né, cara? Agora que eu me toquei, realmente, ele não deu o ar da sua graça. Até nisso eu que demorei e consegui fazer primeiro. Chupa com. Olha só os recadinhos aí. Ele vai ouvir. É só trazer. Eu posso puxar uma coisa rapidinho aqui? Uma notícia que eu li é que, não sei se é verdade, mas a WWE pode estar planejando trazer a Paige de volta aos seus televisivos em breve. Então acho que é uma ótima pauta para eu participar. Fica aí. Dizem aí que o Okami trouxe. Realmente é... Eu também ouvi, dizem que essa storyline aí da Emma tá falando que ela foi a precursora aí da Revolução das Divas, é uma maneira de trazer a Paige para dentro dessa rivalidade aí. Então ela pode estar voltando em breve realmente. O que vocês pensam aí sobre isso? Olha, eu fico muito impressionado na possibilidade da WWE ainda querer apostar na Paige depois de tudo que aconteceu. Porque eu não sei o porquê ela ainda não saiu da empresa. Porque o jeito como a imagem dela repercutiu negativamente nos últimos tempos, tanto por aquele lance lá dos Nudes Vazados, quanto pelo próprio Alberto Del Rio, é no mínimo impressionante a possibilidade da WWE ainda se empenhar em querer manter ela na empresa. E se manter ela na empresa, será que ela ainda tem uma chance de chegar ao patamar principal, conquistar novamente o título da divisão feminina? Eu não sei, eu acho que a imagem dela ainda está muito estigmatizada. Eu acho que ela não ganhar, acho que não vai ganhar, mas complicado, né Rafa, falar sobre isso com uma pessoa que ultimamente está sendo tão controversa e está fazendo tanta merda quanto a Paige, né? Ela jogou a carreira dela no lixo, né, praticamente. Era muito talentosa, demais, era carismática, mas por besteira, deixar fama, sucesso subiu a cabeça dela, aí veio o Alberto Del Rio, o El Patrão, para fazer mais merda na vida dela. Eu não acredito que ela volte mais para a WWE. Na verdade, eu nem acredito que ela volte mais para o Wrestling. Para mim, Paige já era. A situação dela é complicada, né, Wallace? É, pra mim que ela continue comendo lá o Chevy Woods, onde ela nunca devia ter parado de comer. E anotem, na próxima vez que o Kun estiver gravando aí, né, que chame o Chevy Woods pra essa gravação e que o Brad Maddox esteja gravando isso, tá? Tá certo. Deixa eu só passar um que eu fiquei devendo aqui, Wallace, aquela sobre o substituto ali do Kenny Omega, então. O Cleaner, né, o Kenny Omega, será substituído pelo irmão do Tama Tonga e do Tanga. Boa, Léo Tonga é o nome dele. Meu xará, isso. Que merda é essa, velho? Cara, eu nem sabia que o Tama Tonga e o Tangaloa tinham um terceiro irmão. Eu já sabia que o Young Bucks tinha um terceiro irmão, mas eu não sabia que o Tonga tinham lá um terceiro irmão. Vamos então só para mais uma informação que temos aqui, que é sobre aquela polêmica do que aconteceu na Triple Mania lá no da AA, né, da triplo A, né, 3A do AA lá dos alcoólicos. É exatamente, é o evento preferido do Tozawa, é a AA. Enfim, chama de triple A. Melhor. Depois do incidente que aconteceu lá na triple A, lá na triple mania, né? O que aconteceu? Que a Sexy Star lesionou de maneira proposital a Rosemary, da wrestler da GFW lá. A Sexy Star foi retirado o título de Reina de las Reinas da AAA. Então, a Sexy Star, isso pode estar comprovando que realmente ela fez de propósito, e a empresa retira o cinturão da Sexy Star depois de tudo o que aconteceu aí. Ela deu entrevista na imprensa mexicana se fazendo de coitada. Coitadinha, e em nenhuma dessas entrevistas ela citou o nome da Rosemary, de quem ela lesionou de propósito. Então eu falo, bem feito, tomou no cu, que a gente tivesse perdido mais ainda. Cara, primeiro, eu quero falar que quem defende a Sexy Star depois desse incidente nem a gente. Segundo, só pra fazer um errata aqui antes de continuar, achava, que eu não sabia muito bem a história da Sexy Star, eu achava que era outra Sexy Star, mas era a mesma, era a primeira. Porque eu sei que ela tinha aposentado e tinha ido pro Fox, mas, cara, não, nem me caiu a ficha que ela tinha voltado do wrestling, achei que era outra Sexy Star, mas era a mesma. E ela fez essa merda. Então é o seguinte, eu queria finalmente mandar a Sexy Star tomar no cu, que ela saia do wrestling, porque ela parece que vai chamar vergonha pro wrestling profissional. Inclusive, teve até um canal, inclusive, do Menino Tanaka, que inclusive eu quero que vocês assistam, que é o Rádio Depilhar Driver, um puto num canal, inclusive, que ele fez até um vídeo sobre o incidente da Sexy Star, que ela comenta mais sobre isso. Eu não sabia que a Sexy Star era considerada. Tinha meio que uma forma de educação meio Hulk Hogan nos bastidores, né? Que ela se achava que ela era muito filha da puta com todo mundo. Eu já sabia da treta que ela tinha lá com o Johnny Mundo com a Taya. Agora, eu não sabia que ela era tipo Hulk Hogan nos bastidores. Agora, sobre a Sexy Star, que simplesmente alguém vá lá e meta tiro na cara dela, que a morre ela, o marido dela, a família dela, não deixa nenhum rastro dela pra que não ganha merda pro Pro Wrestling, porque ela é uma vergonha pra esse esporte. Olha, o pouco que eu vi dessa história, realmente eu fiquei, no mínimo, enojado com a falta de profissionalismo dessa mulher em relação à Rosemary. A Rosemary, que era uma das poucas coisas que me fazia assistir uma coisa em outra na TNA, sem zoação, mas eu gostava do personagem da Rosemary. Eu confesso que eu botava na TNA uma vez ou outra só para dar uma olhada nas lutas dela. E quando eu vi essa notícia ela lá é da... Então, ela é muito boa. Quando eu vi lá a notícia lá dessa lesão, né, que primeiro... A primeira notícia que eu vi dava a entender que foi acidental, como toda lesão, e depois apareceu que foi realmente proposital. Eu fiquei meio chocado, porque essa Six Star, ela é uma pessoa já do ramo faz tempo, né? Tipo, qual a necessidade de agir de uma forma tão antiprofissional, tão criminosa? Porque criminoso, né? O Wesley, o produto do trabalho do Wesley é o corpo. Se você tira e danifica isso dele, você tá agindo de uma forma criminosa. Então, assim, essa mulher devia ser banida. Não só dessa empresa, mas de todo o ramo, porque uma pessoa que age desse jeito, ela não tem um outro nome para dar que não seja criminosa. Eu gostaria de ver ela sendo bucada por mais nenhuma empresa, né? Puta que pariu, se alguma empresa quiser pegar ela pra uma bucagem aí, puta que pariu, já ganha o nosso ódio gratuito. Agora eu quero saber um pouco do Rafa, o que ele pensa sobre isso, né? Cri, cri, cri. Será que o Rafa caiu? Cara, inclusive, até essa semana rolou até um combate para definir o primeiro desafio pelo título da Reina de Reinas. E a Lady Shani, que é amiga da Taya e uma das inimigas da vida real da Sexy Star, ela foi vencedora, né? Inclusive, tudo para ela ser a nova campeã Reina de Reinas, né? Inclusive, a Sexy Star, inclusive, ela já foi até envolvida em um escândalo com a Taya. Por quê? Porque eu falei nessa treta da Taya... Eu vou falar detalhadamente para quem não viu de lá do Tanaka. Enfim, a Taya era a campeã Reina de Reinas. Eu acho que é a rainha das rainhas. Enfim, simplesmente, o que que fizeram? Indo lá pra Hélio de Animundo, que também era campeão lá na AAA, a campeão só tinha três cinturões, mas na época era apenas de uma, pra fazer uma sessão de foto. Só que aí pediram também pra que ela tirasse uma foto sem cinturão. Ok, ela aceitou, legal. Aí anunciaram sem o título da Lavago. E eles descobriram que a ideia de tudo isso era da Sexy Star, cara. Quer dizer, a Sexy Star teve a ideia de tirar o cinturão da Taia de sacanagem ser campeã, cara. Ela é esposa de um grande lutador, né? Se não me engano, ela é casada com um grande lutador lá no México e ela tem muita moral lá na AAA, cara. Ela tem moral. Se ela não tivesse moral, já teria sido demitida, né? Ela é tipo Hulk Hogan ela mesma. Ela é tipo Hulk Hogan. Ela pode fazer a merda que quiser que ela não vai ser punida. Só que piorada. É, com certeza. Isso, bem pior. É, ela é uma filha da puta até certo ponto que Hulk Hogan era. Agora, temos mais uma notícia aqui sobre os nomes aí, os prováveis nomes para o Hall da Fama aí 2018, que já encabeçariam o Hall da Fama de 2018. Anteriormente, o que saiu na imprensa especializada foi de que o Titio Vince estaria com merda na cabeça e gostaria de introduzir Batista ao Hall of Fame. Vai pra puta que pariu, velho. Vai se fuder. Olha o Rafa. Oi, Rafa. Oi. Voltou, Rafa? O que aconteceu? Você quis imitar o Vitor aí, cara? Não, minha mãe está me ligando aqui, é a temida da sociedade. Olha que beleza. O Batista, então, seria o primeiro interessado em introduzir... O Vince queria introduzi-lo no Hall of Fame 2018. Outra possibilidade é o The Undertaker, para delírio do nosso amigo Gabriel, que com certeza deve estar ouvindo. New Orleans, onde vai ser a próxima WrestleMania, foi o lugar onde o Undertaker perdeu sua invencibilidade, né? E ele... O que eu achei uma bosta, né? Teria que introduzir onde começou a rivalidade, onde começou a história dele na WrestleMania, né? Não onde ele perdeu, né? A primeira streak, exatamente. Exatamente. E também está sendo cogitado The Rock para ser o headliner aí do WWE Hall of Fame. A intenção... Do Rock se candidatar ao presidente dos Estados Unidos, isso é sério? Pode fazer. É sério isso? É sério, realmente é sério. Ele vai participar das prévias lá de um dos partidos, que eu não faço ideia de qual, para ser candidato em 2020. Então é por isso que o Vince quer colocar o The Rock aí no Hall of Fame agora, porque o Vince com certeza deve estar pensando que o Rock deve ter chance de ganhar, de ser presidente dos Estados Unidos. O Vince não é baba-ovo do Trump? Também, o Vince é baba-ovo de quem te dá dinheiro. Ele é um oportunista safado, né? Não, realidade. Dinheiro, filho. O Trump deu bastante dinheiro para o WWE, ele é baba-ovo. O Rock deu muito dinheiro para o WWE, ele é baba-ovo. E dá até hoje. Então, eu quero saber de cada um de vocês aí, o que vocês acham desses nomes aí? Batista, Undertaker e The Rock. Eu acho que a gente tem uma unanimidade, dois que eu vejo uma certa controvérsia aí, mas quero ouvir de cada um de vocês. Vamos começar pelo Rafa, então, que deu um de Vitor aí. Sobre o Undertaker... Eu gostaria muito que não fosse onde ele perdeu o streak. Não seria legal, né? É uma lembrança ruim, que até hoje machuca, né? Infelizmente. Mas lógico que se ele tiver que aposentar mesmo, que ele seja... Se ele aposentar esse ano, então ano que vem ele tem que entrar pro Hall da Fama mesmo. Espero que não, né? Eu sempre vou querer ver o Undertaker lutando. Mas parece que ele aposentou mesmo e não vai voltar. Então, deixa de ser inocente as pessoas que acreditam que ele vai voltar, que ele não vai. De ser retardado. Se o cara vai no banheiro, quer dizer que vai voltar. Vai tomar no cu de vocês tudo. Sobre o Batista, vai pra puta que pariu quem teve essa ideia. A mãe dele é uma vadia quem teve essa ideia de pôr o cara no Hall da Fama. O cara só fala mal da WWE, vai pôr o cara lá. Ah, vai tomar no cu. O Vince é a famosa mulher de malandro. Se falou mal, ele quer te trazer pra perto dele. Mais ou menos isso, né? Bom, mas eu falo mal da WWE todo dia agora. Vai lá, continue. Assim, eu acho que ele merecia, sim, ser Hall da Fama, que ele... O cara é foda, né, velho? Ele traz dinheiro pra caralho, publicidade, ele é super famoso. Fez muito no passado pela WWE. Seria legal ter ele no Hall da Fama. Só que seria chato, né, que isso é uma puxação de saco do caralho. Imagina o amor da vida do Khan. Como é que ela ficaria com o The Rock sendo Hall da Fama? Mais conhecido como... Olha só! Ainda bem que ela não escuta a gente, né? Pra meter o famoso processinho. Processinho de quê? Se ela abandonou o filho retardado dela com o Khan. Vamos lá, vamos à próxima opinião. Vai lá, o Khan. Então, desses três aí, eu acho que é de senso comum que o Batista não deveria nem estar aí no meio, né? Tipo, com nome como... Até o Leme do Motorhead merecia ser citado, mas é desse bosta aí. Eu nunca achei o Batista muito grande coisa no ringue, mas eu achava ele mediano, eu achava assistível. Aí ele saiu e tal, não voltou mais, tá mais piada em filmes. E, cara, eu não vejo necessidade do Batista ser Hall da Fama, ainda mais pra ano que vem. Eu não sei o que o Vince tem na cabeça pra ter essas ideias meio merda. O Batista, ele não é um nome credível pra ter um Hall da Fama tão cedo quanto mais pra ano que vem. Sobre o Undertaker, eu compartilho da opinião que eu acho meio injusto colocar ele pra pegar Hall da Fama na cidade onde ele perdeu a streak, mas considerando que ele não vai voltar pra esse ano mesmo, então é isso aí. Ele não vai voltar, gente. É uma questão de aceitar mesmo. E o The Rock é aquele negócio. Vai ser mais um... Como é que fala? Mais um título. O Hall da Fama vai ser mais um título pra agregar na carreira dele. Já que ele não volta mais pra WWE pra conquistar título nenhum. Muito difícil ele voltar nesse momento para a WWE. Até você tá vendo. Ele quer ser presidente, né? Galera, se mude muito com o retorno do Undertaker. Toda hora o Undertaker volta, porra. É igual o CM Punk. É, CM Punk. Paulo, curdo, punk, caralho. A diferença é que o Undertaker... Que a gente quer. Chupa, filho. Olha só, porra! A única coisa boa que o Undertaker é mesmo ele sendo morto, mesmo ele morto, a gente quer ele. Ah, não, pera, ele já é o meu morto. Comenta aí o que você acha desses nomes aí, olha, você vai. Tá me bater no filho da puta aqui. O que o Batista acrescentou pra WWE, cara? O que esse puto acrescentou pra WWE, cara? O quê? Apenas bote aquela match merda lá com o Greg ali e foda-se o resto, quer dizer? O The Rock, ok. Ele é um people champion, poxa, pô. Até aceitava ele pro Hall da Fama. Undertaker mais ainda. Agora, Batista. Batista. Batista. Ah, eu tô tão irado quanto, cara, só de ver Jinder Mahal com campeão e Batista sendo Hall da Fama. Cara, vontade de arrancar a cabeça. Vontade de arrancar a cabeça de uns que trabalham na WWE. Arrancar a cabeça e tacar uma bomba, enfiando uma bomba no olho pra explodir a cabeça. Pra não deixar raspa. Puta que pariu, Batista. Pra acalmar o Alan, você posso contar uma piada? Manda bala, vai lá. Opa. Ê, piadinha. Qual superstar da WWE que não é curto? Ah, já sei. Mas vou falar não sei. É o Theodore Long, né? Sabia? Piada previsível. Ele faz piada previsível. Qual dia da WWE tem mais andares? A Eve Torres. O Alan se estraga as piadas de todo mundo. Ele não tem ninguém conta piada. Tem que ser só ele. Ai. Eu posso fazer uma piada também? Manda bala. Já que tá aberta a porta das piadas. Piu. Nossa, essa foi a melhor, essa. Você quer piada de verdade? Jinder Mahal como campeão da WWE. Eu sou piada. Aleluia, arranquei a risada do Câmbio. Puta que pariu. Até eu sei arrancar uma risada do Câmbio. O Baron Corbin falhou no cash-in dele. Chupa! Quer risada maior? Jeff Hardy perdeu tudo isso. Não, mas nada supera o Baron Corbin. Baron Corbin eu vou rir até ano que vem. Ai. Bom, mais da nossa pauta. Eu quero saber se vocês querem falar ou não. Eu não ligo tanto. Não. O quê? Sobre o show, eu sempre recuso, cara. Ninguém liga o show, não, cara. Não vai fazer falta o King Kong Bundy 2.0. Olha, o Big Show atualmente ele tá muito apagado realmente. Atualmente ele já deu, já tinha que aposentar mesmo. Mas na moral, ele tem uma história, ele já ganhou bastante coisa. Até onde lembro, foi o único cara que venceu um Survivor Series sozinho, sem time nenhum. Então, eu acho meio injusto, às vezes, o povo ficar metendo pau no Big Show do jeito que ficou metendo. Na minha opinião, eu acharia bem mais digno ele ser anunciado como Hall da Fama pro ano que vem do que o Batista. Verdade. É qualquer um é melhor que Batista. Qualquer um, então, cara. Então, depois dessa aí, a gente vai falar da notícia, então, do Big Show. E olha, o Cano falou bonito, hein? Falou. Oi, que isso, hein? Ninguém liga pro Big Show. O Cano tem sentimentos, quem diria. Então, segundo o pessoal, então, lá do... Como chama o nome? Pro Wrestling Shit. Shit é merda, né? É, Pro Wrestling Shit. Literalmente o site é uma merda. Tá falando que o Big Show, ele realmente vai se aposentar e ele vai ter que fazer uma cirurgia no quadril aí. Esse realmente, então, foi o último combate do Big Show. O contrato dele acaba em 2018 e ele quer terminar de uma maneira que ele seja lembrado. Acho que ele conseguiu com esse combate aí com o Braun Strowman, porque acho que... Eu não sei onde que eu tava vendo isso, vi em algum canal do YouTube, eu não lembro exatamente aonde, mas a carreira do Big Show começou dessa exata maneira que terminou, com ele no Steel Cage, invadindo lá... Exatamente, foi exatamente lá no pay-per-view Samba Vantagens Day Massacre in Your House, nome grandinho, onde no combate entre Stone Cold Steve Austin e Vince McMahon, um combate que, pra ver o vencedor enfrentaria o The Rock na WrestleMania, se não me engano, na WrestleMania 17, WrestleMania 15, na verdade, lá o Big Show estreou, e estreou de uma maneira escrota, porque ao mesmo tempo foda, ao mesmo tempo escrota, porque ele jogou o Stone Cold Steve Austin pra fora da Steel Cage e deu a vitória pro Stone Cold. Então é isso aí, eu quero que... Bom, galera, eu vou ter que me despedir aqui, porque a bateria tá fraquíssima. Então já se despeça dos nossos ouvintes aí, Wallace, e faça o seu jabá aí do seu canal, cara. Sim, se inscreva no meu canal, Wade TV, é isso aí, valeu, galera. Vou ter que me despedir aqui, porque a bateria aqui já tá quase no zero. Beijo. Valeu, galera. Tchau pra vocês. Falou, valeu, foi um prazer. Mano. E deram como falando cash em chupa, Jeff Hardy perdeu e é isso aí. Chupa, chupa. Tomar no chupa, chupa com esquema, né? Vai se fuder, fez tudo. Também te amo. Então encerramos o nosso programa de hoje, galera. Chegamos ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez o Rafa, que esteve conosco. Eu agradecer ao Okami, que estreou aqui com chave de ouro aqui no nosso... podcast aí no Talking About Wrestling. Quero passar a palavra pro pessoal se despedir, então. Vai lá, Rafa. Então, galera, obrigado quem ouviu o nosso podcast. Me desculpe pelas vezes que eu me fiquei meio fora de si com raiva, mas enfim, tem coisa que tira a gente do sério. Galera gosta, treta da audiência. Com certeza. Eu queria deixar um vai se fuder pro Okami, que fica rindo do Baron Corbin. E pro pessoal que tá ouvindo, curte nosso canal, comenta aí, compartilha. Sempre comenta o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Não deixe de entrar no nosso blog, sempre vai estar aqui na descrição do vídeo, que é muito importante nosso blog também. Fale pros seus amigos acessarem. Ajuda a gente a crescer, que esse projeto nosso é bacana. A gente começou do zero, assim. Pessoas que a gente nunca nem se viram pessoalmente. São todos, assim, cada pessoa de um lugar do Brasil. É um projeto que com certeza vai dar certo. Anotem, vai vir surpresas por aí. Vão ter participações especiais de futuro. Boa noite, fiquem com Deus. Vou pedir aqui pro pessoal nesse vídeo, alguém que quer, tem alguma dúvida sobre Pro Wrestling, WWE, manda pergunta, porque o Rafa vai ter um quadro especial no nosso blog lá, respondendo suas dúvidas, né, Rafa? Então já deixa aí, né? Isso mesmo, galera. Eu vou ter um quadro no nosso blog chamado Rafa TV, que é, como eu sou fã do Miz, né, então vai ser tipo um Miz TV, vamos dizer assim. Só que eu vou responder perguntas de vocês. Qualquer dúvida vocês tiverem, perguntas sobre as lutas que vão ter, sobre futuras feudos, rumores e tudo que no mundo do Pro Wrestling, pode perguntar. Até de luta livre, bom, nacional, pode perguntar que irei responder com todo prazer. Maravilha. Valeu, Rafa. Até a próxima. E agora também quero agradecer o nosso amigo Okami, que participou pela primeira vez conosco. Vai ser um membro recorrente aqui também do Talking About Wrestling. Vai sempre participar com a gente. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente, viu, Okami? Com certeza. Foi uma satisfação enorme finalmente fazer o meu debut, participar com vocês, conversar um pouquinho. Que venha muito mais gravações, participações, não tirando o lugar dos outros, é claro, todo mundo tem seu espaço. Quero agradecer o prestígio do pessoal que ouviu a gente debater um pouco sobre o wrestling. Acessem o blog, curtam, compartilhem, divulguem, ajudem a gente a crescer, como o Rafa falou, que é um projeto que nos empenhamos para dar certo, para informar e também entreter vocês. Ademais, uma boa noite, mais uma vez eu agradeço, e para não perder o costume, chupa Corden, chupa Rafa e principalmente chupa Kun. Olha só, o Kun está devendo a participação dele, já passou da hora dele refutar aqui no Talking About Wrestling. No Talkcast agora virou o nosso Talkcast. Quero agradecer mais uma vez a vocês, ao Wallace que participou com a gente, a todo mundo que acompanhou. E eu peço para você que está ouvindo aqui, curtir, se inscreve no nosso canal, é muito importante para a gente. Você que não tem tempo para ficar aí no YouTube, vai lá no nosso blog, tawrestling.blogspot.com. Tem o link para você fazer o download do episódio, para você ouvir aí indo para o trabalho, indo para a escola. Coloca no seu player, no seu celular, e ouve a gente. Em breve a gente vai estar no iTunes, acesse o nosso blog. Gente, curta, compartilha, deixa o seu feedback pra gente, escreva o que você acha que tem que melhorar. O maluquinho lá, que eu esqueci o nome, que sempre fala do áudio ruim, a gente tá vendo, a gente vai melhorar, viu? Então deixe seu comentário, seu feedback, sua pergunta pro Rafa e fiquem com Deus e até a próxima edição do TalkCast, a quinta edição. Muito obrigado e tchau! O Vitor não participou hoje, mas teve o Wallace e o Rafa representando na quitação, né? Isso, pessoal, que não, mas o problema, a gente... Não, não quitei. Vocês não entendem, não quitei. Eu tirei você o telefone pra mim conversar no telefone. Senão eu ia responder minha mãe achando que era o 6 e vice-versa. É, também. Responde a mãe dele. Imagina, eu mando aqui, não, vai tomar no cu, batiza do Hall da Fama. Não, mãe, nem isso não, sabe? Ela me matar. Como é que é, Rafael?